Chegou o novo CD que vai ser uma explosão. O gás musicogênio de Manifestação. Incluindo o novo sucesso do momento, Fumaça nos Olhos. Quando eu protestei, tomei tiro nas pernas, nas canelas, até na testa. Olha cara, eu me ferrei. Pois o PM me vê, aí o barraco tomba, é muita bomba. Tiro de borracha, cacetada e spray. Quando eu protestei, tomei tiro nas pernas, nas canelas, até na testa. Olha cara, eu me ferrei. Corra agora e compre o novo álbum do Manifesta Samba. Todo swing e remeleixo de quem protestou e tomou soco no queixo. Tomei soco no queixo e uma véia desmaiou. Eu não sei onde me escondo. Alguém me tira aqui desse terror. Eu nem protestei e levei borrachada. Nem sabia o que tava acontecendo. Tava andando e veio um PM do meu lado. Me jogou spray e isso tá ardendo. Eu nem protestei, levei borrachada. Para por aí! O Manifesta Samba abre espaço em sua faixa bônus para um dos grupos mais importantes do cenário do samba de mesa pegando fogo, o grupo Raça Roxa! Meu amor foi lá protestar e apanhou. Levou um tapa no ouvido e com a bomba chorou. Chegou falando fofo e com os olhos roxos. Ela parece estar ruim, com a mão sobre o rim. Tá sem dente na frente e a galera dizer que agora ela parece o meu avô, o meu avô. Então vem comprar agora o seu CD. Manifesta Samba é um lançamento Escola Show Records e SP Trans. Aquele que se pudesse, fudia até as suas irmãs.